Ora, 2012, cá estamos, na semana de 2012, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam. E fazemos o gosto de não falhar ao encontro. Espero que também já haja vários ouvintes que tenham o prazer de que lhes entremos aqui pela porta de dentro, pelo carro dentro, onde quer que seja, para lhes falar de mais um disco com voz em português. E neste caso, e hoje digo já na partida, que é mesmo todo ele em português e que tem raízes mesmo na música tradicional portuguesa. E daí derivou, portanto, digo derivou para não estarmos à espera de um disco de música tradicional portuguesa. Mas falamos aqui de João da Ilha, para quem esteja atento às emissões da Rádio Bonova, já anda aqui algum tempo a passar. Falamos do seu álbum de estreia, já houve um EP, mas falamos aqui do Amanhecer. E João da Ilha, já vamos perceber porquê, sendo certo que o nosso convidado, como bem sabeis, sempre que falamos aqui num álbum de destaque do Caso Fazem, Caso Tocam, não deixamos de ter um representante dessa banda. Depois temos o João Pedro Leonardo, é a voz, a guitarra deste João da Ilha. E percebe-se logo a partida porque é João da Ilha, porque ele tem uma costela na Ilha Terceira. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, João. Muito obrigado, Pedro. Quando digo uma costela, pelo menos terá a costela da mãe e dos pais, portanto, que ainda estão por lá na Ilha Terceira. Eu diria que no meu caso são as costelas todas, na Ilha Terceira e nos Açores. Só que já estou já por volta de 12 anos arredondados na região de Setúbal. Agora estou um bocadinho mais ao lado, mas sempre ligado à cidade de Setúbal e vivi vários anos na cidade de Setúbal. Então venho desses costelados, então cumprimentá-lo, bem-vindo aqui à Boa Nova. E vamos falar deste seu álbum de estreia, de que lhe deixo já hoje os parabéns. Tenho o gosto de convidar sempre para este nosso programa coisas que me deixam sensibilizado. E este álbum, seguido que foi no passado mês de dezembro, que está aí para aquisição, portanto as pessoas podem procurar. Se não encontrarem nas bibliotecas, o que também já me aconteceu, poderão aceder ao site do João da Ilha, joaodailha.com, portanto está também o link aqui na página da Rádio Boa Nova, e é só mandar vir por 12€, o João da Ilha faz chegar a voz este seu disco de estreia, que hoje vamos aqui dissecar, aqui numa conversa que se pretende, como já disse há pouco, até em off, desassombrada, para falarmos de um disco que deu, ou que sabemos, muito prazer, não só ao João Pedro Leonardo, como a todos aqueles que rodeiam, que são pessoas que se foram juntando a si desde 2008. Fala um bocado deste processo da criação da banda João da Ilha. Sim, claro. Aí é que reside toda a questão, e de facto não posso dizer que isto é um disco meu, isto é um disco nosso, porque o João da Ilha acaba por ser já um pseudónimo artístico que transcende a minha pessoa para passar a ser o nome do projeto. E isto porque o nome, o pseudónimo, vem de um trabalho que eu já vinha a fazer a solo em 2006, 2007, e depois em 2008 com um grupo de amigos meus que estavam muito interessados também no que eu estava a fazer e que já me acompanhavam nas lides musicais. Nós já tocávamos juntos há vários anos, já desde o início da década, 2000, desta década que passou, né? 2000 já tocávamos juntos e portanto em 2008, de janeiro, foi aquele marco em que nós nos juntamos para dar seguimento a esta ideia do João da Ilha, a este projeto. E pronto, passado estes 4 anos, passado um EP em 2009, culminamos agora com o primeiro disco oficial, este CD, que acho que foi o passo natural de todas as bandas que querem seguir uma carreira, querem fazer um percurso, queremos dar continuidade à nossa música, ao nosso trabalho, então foi caminhar para chegar a este ponto, ir para estúdio, juntarmos as ideias. No fundo, o disco também acaba por reunir um bocadinho os temas que já fazíamos desde 2008 e é uma espécie de compilação, digamos assim. Mas achamos que era importante seguir este passo e nasceu este Amanhecer, este novo, este trabalho. Esse lado bom que preenche a vida ao nascer só muda de tom. Se hesitarmos a escolher esse teu olhar que brilha ao longe mais que o sol é o inspirar das nuvens da rebol esse lado bom da vida que acompanha o viver é o sonho a o meu sonhar. esse lado bom que tens no mundo ao acordar é o nosso dom. Que de aconchego vem chamar esse teu sorriso, que vem do sopro do coração, é o consentir das ondas de emoção. Vamos então aqui apresentar antes mais os seus companheiros deste desafio. Sim, no acordeão o Nuno Carpinteiro, no baixo e nos cordes o Sandro Maduro, na bateria e percussão o Rui Rosado, mais conhecido como Ruca, são os três de Setúbal. Portanto, o Ruca de todos será o mais mediático, talvez aquele que mais conhecemos no espírito da música, não é? Sim, já foi baterista dos Hands On Approach e já tocou com vários projetos que já circularam um bocadinho pelo país todo. É, o Ruca é o mais batido nestas andanças. Sim, já esteve connosco aqui em estúdio, precisamente com os Hands On Approach. Olha, não fazia ideia, que engraçado. O mundo é pequeno, portanto. O mundo é pequeno, é mesmo. E daí que, olhando aqui para este disco, é um disco que vive muito de originais vossos, mas também, vamos começar por aí, do Chamateia. Um tema que já aqui conhecemos na versão de outras bandas, muitas delas ligadas também com as costelas, como dissemos, com os Açores. Exato. Entenderam que este disco merecia uma versão deste tema, que é de facto dos mais conhecidos dos Açores? Sim, nós não foi uma conclusão difícil, isto eu passo a explicar. Nós, desde o início do projeto, sempre foi também uma intenção, no alinhamento ao vivo, incluirmos alguns temas de outros autores, e que nós ainda o fazemos hoje em dia. Não tocamos só os nossos originais, como tocamos também canções de outros autores portugueses e também temas de música tradicional portuguesa, de um modo geral. E a Chamateia é uma canção que nos acompanha desde o início e que me acompanha a mim há imenso tempo, como deve calcular. E os meus companheiros de banda também adoram esta música e ela sempre se integrou muito bem no nosso alinhamento. Nem sei explicar muito bem porquê, mas são destas coisas da música, uma empatia que nós tivemos com a canção, um arranjo que foi feito ao nosso estilo. E a música tem-nos acompanhado e tem uma energia fantástica. A música de si é uma música lindíssima. É praticamente um hino açoriano. Há quem confunda esta música com uma canção do cancioneiro regional, mas não é. Ela é, de facto, uma canção de autor, mas que já transcendeu esses autores e que é uma música belíssima. É quase um hino. Sim, podemos referi-lo já aqui, que é de Luís Bittencourt e de António Melo Sousa. António Melo Sousa, que são os autores. E portanto, nós tomamos a música para colocar no disco, acabou por ser uma escolha natural. Nós tínhamos lugar para mais uma, que seria um original que ficou na gaveta, e muitos outros ficaram na gaveta, mas não havia espaço para, não havia mais tempo em estúdio para gravar mais músicas, e decidimos que a 11ª seria a Chamateia, que fazia todo o sentido ser essa música, por homenagem também aos autores. Nós já conhecemos o Luís Alberto quando estivemos em São Miguel, é uma pessoa espetacular, ele cedeu-nos a música com todo o agrado, ele e o António Melo Sousa, e portanto fazia todo o sentido a música entrar no disco exatamente por todas estas razões que eu acabei de escrever. E assim foi, aqui está ela também, com o nosso arranjo, um bocado mais transportado para o nosso universo musical, mas continua a ser a chamateia. Falamos aqui de um disco de autor, já aqui referimos em várias entrevistas, de que é um investimento pessoal da banda, uhum. Um investimento que, para além de ser artístico, passa a ser também financeiro. Claro. É uma decisão vossa? Isto surgiu porque não houve convite por parte de editoras? É, digamos que é um misto das duas coisas. Nós sempre, desde que começamos a trabalhar em grupo, nós sempre sentimos que para a frente é que é caminho, é uma espécie de lema de vida. E à espera dos outros, e à espera das editoras, e à espera das agências, e à espera de que outros decidam por nós, por vezes perde-se muito tempo. E então nós sempre quisemos tomar as rédeas do nosso trabalho e caminhar para a frente. É claro que isto implica custos e há sempre alguns obstáculos, há desafios, eu digo, acho que é uma palavra mais interessante, há sempre alguns desafios e nós vamos ultrapassando estes desafios e vamos pondo as coisas cá para fora. É claro que nós também tentamos a abordagem às editoras, sobretudo com o EP em 2009, mas a conclusão que nós chegamos foi que a receptividade foi muito pouca. Poucas editoras responderam-nos, duas ou três. Só conseguimos reunião numa editora. Andamos muito tempo a discutir se poderia ser editado pela editora ou não. E agora, com a gravação do disco, nós decidimos avançar por nós próprios. Metemos o nosso dinheiro, fomos para o estúdio, contratamos o produtor, fomos para um estúdio espetacular, dentro das nossas possibilidades, fomos em frente e depois fomos à mesma editora e andamos ali outra vez a enrolar um bocado, até que nós chegamos à conclusão que vamos fazer o nosso registro, a nossa edição na SPA e cá está. E não, o que não invalida é que mais tarde não possa haver uma editora interessada no trabalho e que haja uma reedição nesse sentido. Mas também acho que é um pouco difícil, talvez seja pela nossa sonoridade, porque talvez, de um modo geral, o mercado não esteja tão virado para a sonoridade que nós fazemos e está mais virado para o pop, mais virado para o cantado em inglês, mais virado para outras coisas. E nós, como somos um bocadinho à margem, e aqui uma fusão de estilos, né? Andamos aqui em vários mundos musicais, acabamos por também ficar um bocadinho à margem das editoras. E então a única possibilidade, neste caso, seria avançarmos pelas nossas próprias mãos, digamos assim. E daí com que fica que hoje, à margem, estamos todos nós, é um bocado isso. Exato. Nem as editoras sabem o que querem e formam sucesso, também já ninguém as conhece. Também concordo consigo, completamente. Como quem passa devagarinho por caminho estreito, delicada e de mansinho, chegaste à minha vida, eu esperava por ti, tocada maravilha, por teu olhar que me conforta, por tua boca que me transporta. Thank you. aqui falado então do componente também do design, antes de falarmos da música, e que temos muito que falar sobre ela, mas que é um design interessantíssimo, que revela-se logo na capa deste Amanhecer, que é um logo, mas que aqui algumas coisas se distinguem, nomeadamente a baleia ao fundo. Fala-me um bocadinho desta ideia, que transparece depois para o vosso site, transparece também para com as ondas para o interior do próprio CD. Sim, portanto, acho que quem vê a capa do disco e quem vê o livreto interior percebe logo que tudo isto tem a ver com o nome, né, com João da Ilha. E depois o design que acabou por chegar ao disco tem esta mensagem da presença da ilha, das influências dos Açores, porque isto são elementos que referem quase diretamente para os Açores, devido à minha origem e porque isso também está presente nas músicas, né? A maioria das composições são minhas e há ali uma, digamos, como uma influência da música dos Açores que está presente nas composições, mesmo indiretamente falando, não é? E então o design que foi feito pela Sofia Bragança acabou por ser uma proposta da nossa parte, com um conjunto de ideias em que ela transcreveu na perfeição nestes elementos e nestas imagens. Nós queríamos que fosse em desenho, e então há aqui várias imagens, nomeadamente a baleia, o azul do mar, não é? Que são símbolos muito fortes dos Açores, embora as baleias agora já não estejam tão presentes no nosso mar, mas pronto, continua a ser um símbolo. E depois também tinha a ligação com o amanhecer, porque é esse o nome do disco, e é a mensagem do amanhecer, e portanto há aqui um sol, não é? Um sol aqui a raiar e a mandar a sua luz, a sua energia da manhã e do despertar do dia para finalizar esta simbologia do disco, digamos assim. Eu olhar para ele inspira-me desde logo uma serenidade, esta imagem de que parece uma senhora serena. Exato. Enfim, é o que me desperta, mas enfim, isto é claro, minha leitura. Claro, cada um fará depois a sua interpretação. Exatamente. Eu até lhe diria que eu faço uma interpretação em que há ali uma espécie de ligação entre o sol e a lua, que é a noite, e da noite se parte para o amanhecer. E essa senhora serena, essa imagem de quase de uma pessoa serena, também poderá ser a noite, poderá ser a lua. Há várias interpretações que nós depois podemos chegar, e daí que eu acho que a capa também ficou bastante interessante. Exatamente. O trabalho feito pela Sofia. O próprio enigma também faz despertar a curiosidade. Exatamente. E a Sofia, ela reside, reside na Suíça, mas fizemos o trabalho conhecia cá em Portugal, ela está na Suíça, mas fomos trabalhando à distância pela internet e ela fez um trabalho fantástico. Aí está, as virtudes da internet. Exatamente. E das virtudes da internet vamos então chegar aqui, e tendo em conta também o vosso site, aquilo que é necessário fazer para que as pessoas conheçam o João da Ilha. Antes de mais, é preciso que as pessoas venham a saber deste vosso trabalho. Curiosamente, dizia aqui os vozes da rádio, das primeiras entrevistas que fizemos, já lá vão 2006, 2007, os vozes da rádio falavam aqui que um disco hoje em dia é um cartão de visita. Exato. E eu fiquei com esta ideia, efetivamente, já repeti várias vezes ao longo destes programas. É um cartão de visita. Mas é preciso que, de algum modo, vocês cheguem às pessoas. E estou a tentar fazê-lo via internet também, claro. Por via das rádios, por via da televisão. Enfim, é explorar todas as virtudes de todos os meios de chegar às pessoas. Como é que acham que João da Ilha vai sair do anonimato? Pois, esse é o, digamos que, o grande desafio. Nós tivemos um desafio enorme, que foi gravar o disco e aprendermos mais, ir mais longe, essas coisas todas, evoluir a nível musical, trabalhar com um produtor, trabalhar num bom estúdio, mas agora o grande desafio é o sair do anonimato. Nós andamos aqui há alguns anos e vamos aparecendo em alguns sítios, mas ainda são coisas muito, muito ténues, digamos que, de um modo geral, somos muito pouco conhecidos no país inteiro. E esse é o nosso grande desafio no momento, e é grande desenvolvimento a fazer da nossa parte. Nós, como projeto autoagenciado, como projeto que não tem uma editora, que não trabalha com um agente, somos nós a fazer o nosso trabalho. É claro que talvez demore mais um bocadinho, é preciso aprender também como é que se faz, e estou aqui nessa. Esse também é um trabalho muito que me cabe mais a mim, a parte da promoção, estou muito entregue a isto e vou fazendo os possíveis para chegar a todo o lado. Eu acho que tem que ser através das rádios. As rádios, assim como estamos agora aqui nesta entrevista, são muito importantes para chegar às pessoas. Eu acho que continuam a ser. A internet é um meio muito vasto e é muito fácil perder-nos nos meandros da internet. Portanto, não é nada muito específico, mas temos lá o nosso site e temos o Facebook e temos, estamos em todas as redes, onde é possível nós estarmos, nós estamos. E depois há que tentar chegar a outros meios de comunicação como a televisão, portanto acho que são esses os caminhos normais, e tocar ao vivo, temos estado a fazer os possíveis, eu e os meus colegas, a vender o nosso espetáculo para tentar ir a onde for possível tocar, todas as festas populares, os sítios onde não nos possam receber a nossa música, para ser uma divulgação mesmo em pessoa, não é? Ao vivo. Aí vamos ter os discos à venda e vamos estar a falar com as pessoas, vamos estar em palco, e é a melhor maneira de promovermos o nosso trabalho. É preciso é a gente conseguir chegar a esses sítios e conseguirmos tocar e que haja receptividade para a nossa música, não é? Fala da componente do ao vivo, sendo certo, no entanto, que já partilharam palcos um pouco por todo o país, e não só, também já foram à Galiza, ou que julgo saber, portanto, enfim, mas muito, muito dentro daquilo que é a Casa dos Açores, por exemplo, vão às Portas do Sol, mas depois voltam, também, e talvez tenha sido o vosso melhor, a melhor montra, a Festa do Alvento de 2011, presumo. Sim. Portanto, nestes últimos dois anos, estivemos lá nestes últimos dois anos, 2010 e 2011, e foi uma grande montra, assim, de facto. Ou que eu saber, que já me disseram, portanto, enfim, porque houve quem vos visse e também me transmitiu isso, estiveram no Porto Covém Festa, portanto, em agosto do ano passado. Pois foi, pois foi. São estes espetáculos, de facto, que vão dando alguma visibilidade, não é? Claro. Criaram expectativa que as coisas se potenciassem com o lançamento deste Amanhecer? Eu acho que há sempre o sonho comanda-nos, não é? E nós temos aquele desejo de desenvolver uma carreira e de chegar ao maior número possível de pessoas. Mas nós também temos uma expectativa bastante realista. Somos pessoas também já na casa dos 30 anos todos. O Hulk é o mais velho, já tem 60, mas eu tenho a nossa idade em espírito. Mas pronto, já temos uma certa maturidade nisto, já estamos há alguns anos nisto. Faça a média, portanto. A média na casa dos 30 e poucos, já passamos todos os 30, mas a média é essa. E já andamos há alguns anos nisto, como eu estava a dizer, e a nossa expectativa é realista. E tendo em conta que o nosso projeto, a nossa música também não é propriamente uma música pop, mais comercial, digamos assim, usando este termo, mais fácil de chegar às rádios nacionais e outros meios de comunicação, e à televisão, ou seja lá o que for. E portanto, nós também sim, temos. Sim, mas já agora, permita-me interrompê-lo, olha que agora as pessoas também estão mais despertas para um pouquinho diferente. Também, a música imediata também já não faz tanto o gáudio de todos os portugueses. Já há cada vez mais a procura de projetos diferentes, com boas sonoridades, enfim, também daí o despertar de curiosidade aqui dentro do caso fazem. Claro. Tocam muitos projetos diferentes e que as pessoas acompanham. E refiro-me, por exemplo, estava a sair também um novo disco dos Jorge Calhos, por exemplo. É uma coisa que acompanhar. Aí está, portanto, são projetos que provavelmente há 10 anos ninguém me pegaria, e hoje temos bandas como Das Carier, que em Portugal se calhar ainda são pouco conhecidos, mas lá fora fazem bastante sucesso. Pois é. João da Ilha provavelmente poderá integrar esse espírito. Sim, Pedro, tudo o que disseste faz sentido e concordo, mas, no entanto, se calhar não é da parte das pessoas, e pronto, ainda bem que as pessoas estão mais receptivas e que cada vez ouvem coisas diferentes, estão abertas a novos estilos musicais, mas eu penso que talvez da parte de quem promove, posso estar a cometer uma falácia. É verdade. Mas acho que da parte de quem promove, eu acho que falta dar o salto a essas pessoas. Da parte de quem promove, da parte ainda de algumas rádios de âmbito nacional, não estou a falar das de âmbito regional, porque essas são as que mais nos recebem e não é por acaso que estamos aqui a falar, não é? Mas essas pessoas, e mesmo a nível da televisão nacional, nós não vemos assim grandes programas. Agora há um programa na RTP1, mas não há nada que divulgue os novos projetos, as bandas emergentes, não há assim nada, ou se há, é para um segmento de mercado muito específico, é o rock, ou é o pop, ou é uma coisa assim do género. E, portanto, é da parte dessas pessoas é que falta dar o salto, porque se desse lado já houvesse essa receptividade, eventualmente muitos mais projetos já estariam aí a rodar pelo país todo, já chegavam a muito mais pessoas e haveria muito mais música nossa, feita por nós, por portugueses, a tocar nos nossos festivais, que nós temos os festivais do nosso país, a ver bandas estrangeiras, o que é bom, porque a gente inspira-se nas bandas que vêm de fora e gostamos de conhecer coisas novas, mas também às vezes devia haver mais lugar para as nossas bandas, não é? Precisamente, porque nem sempre lá fora nos abrem também as portas como nós aqui temos o cuidado de o fazer. Exatamente. Isso faz lembrar também de alguém que disse que os espanhóis têm um touro e fazem dele uma marca, não é? E nós, infelizmente, não sabemos fazê-lo ainda. Mas pronto, não sabemos ainda. Mas vamos fazê-lo aqui à nossa quarta parte, aqui na Boa Nova. Claro. Vamos então aqui à fase dos desafios que acontece a quem se estreia aqui. São três. O primeiro é este. Imagino que venha a Oliveira do Hospital, já me confidenciou em off de que não conhece a cidade, mas portanto o convite está feito. Imagino que venha a Oliveira do Hospital com a sua banda, João da Ilha, e que estando casas dizem assim: muito bem, podem trazer convosco duas bandas ou dois autores nacionais para estarem convosco em palco. Quem é que convidariam hoje em dia? O convite seria da nossa parte? Exatamente. Para estar em palco connosco? Epá, isso fui apanhado de surpresa. Isso é que se chamam desafios. Assim, numa primeira instância, assim, o primeiro nome que me ocorre é Trovante, embora eles não estejam estão, quer dizer, voltaram aos palcos no ano passado para comemorar o seu aniversário. E agora o João Gil editou um disco com o Luís Represas também. Pois, exatamente. Dá-me o teu sim, que eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração. Dá-me o teu sim, que eu nunca sei dizer não. Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração. Não sei se o Estrovante vai continuar no ativo, mas é o primeiro nome que me ocorre, por serem uma inspiração para o nosso trabalho e por todo o legado musical que deixaram. Foi, sem mais nem menos, num dia soleiro, a 125 azul. Foi, sem mais nem menos, que me deu para arrancar, sem destino nenhum. Portanto, se não fosse o Estrovante, que se fosse o João Gil ou o Luís Represas, acho que já seria muito espetacular. Bom. Também se iniciaram junto ao mar, curiosamente, em Sagres, não é? Exatamente, exatamente. E eu tenho uma música que se chama Sagres, precisamente. Né? Do disco a sol, que é muito bonita. O segundo nome, tenho que pensar mais um bocadinho, é um artista nacional. Pá, convidaria o Zeca Medeiros, que é um autor da Ilha de São Miguel, que é açoriano, e que por vezes vai fazendo alguns pequenos espetáculos também em algumas salas que vão recebendo aí pelo país, e tem um trabalho também fantástico, também muito poético e às vezes ao vivo também muito ligado à representação. Ele também é ator e ele tem uma voz cavernosa e grave, uma espécie de Tom Waits à portuguesa. À açoriana. À açoriana, exato. E seria também seria fabuloso ter o Zeca Medeiros. As vertentes da noite, saudades de um passado que não foi nem há de vir, nas forças que me prendem o destino, a cidade de amores imperfeitos que não chegam a florir. Ele até tem uma colaboração com a Viviane, que era das Entre Aspas, sim, que sim. É muito bonita, uma música muito, muito bonita. Também muito que entrou no disco da Viviane. Canto de milhares nas vertentes da noite, saudades de um passado que não veio nem há de vir, as vozes que me prendem o destino adiado. Amores imperfeitos que não chegam a florir. Então, vamos aqui ao segundo desafio. Imagino que há uma banda da cena internacional que, chegando aqui, porque não, aqui a Lagoa Hospital, e quando vão atuar, dizem: calma lá, que nós não atuamos sem ter a primeira parte ou a participação de João da Ilha. De que banda gostariam muito de fazer uma primeira parte ou a participação? De uma banda internacional? Exatamente. Pois, por isso é que daí a minha pergunta há pouco, porque tenho muitas referências nacionais, mas a nível internacional eu diria que... Eu agora falo mais em termos pessoais, não estão aqui os meus colegas, porque cada um vai atrás suas referências mais específicas, claro. mas em termos pessoais eu escolheria um artista do Brasil que se chama Lenin. Acho que ele tem um trabalho fantástico. Lançou agora um último álbum também, há pouco tempo. Tem discos fabulosos e a música dele inspira muito, e há aqui também um lado da nossa música que tem esta expressão atlântica e que tem um bocadinho de cheirinho da bossa nova e portanto há aqui um elo de ligação. Até identifico-me muito com o tipo de trabalho que o Lenin faz e acho que ele é fabuloso. As composições dele são fantásticas, é um excelente compositor. Os portugueses mais atentos, se até aí não tinham ouvido falar nele, pelo menos com a participação que ele teve com o Pedro Abrunhosa no Diabo no Corpo. É verdade. Portanto, é natural que as pessoas já tenham conhecido falar de Lenin. Mas para os mais atentos, avisar que há um disco dele que saiu talvez há cerca de um mês. Agora vamos ao último desafio, e este aqui dizem-nos todos que é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional. um autor ou uma banda, e sim, que chegam ao pé de João da Ilha e dizem: nós gostaríamos muito de ter uma versão de um tema desse autor, incluído nesse distributo, feita por vós. De que autor estamos a falar e já agora que tema seria esse? Epá, esse é que esse é o mais difícil, de facto. É o mais difícil. Bem, se só há um à escolha, eu teria que eleger o Zeca Afonso. Muito bem. Parece uma escolha talvez um pouco, digamos, clichê, né? Não sei se será... É seguramente dos mais escolhidos aqui na, pois, na, mas, na Boa Nova. Mas também passo a explicar que a minha vivência nestes últimos 12 anos, como já disse, em Setúbal, e é uma cidade com fortes ligações, fortes a ligações à música de Zeca Afonso. Uhum. Ele viveu em Setúbal. Sim, foi lá professor. Uhum. Foi lá professor e foi lá que ele faleceu. E a Associação José Afonso está sediada em Setúbal e, portanto, eu, desde que estou em Setúbal, que lido muito com a música de Zeca Afonso, foi dos primeiros autores nacionais a inspirar-me o meu trabalho, a minha composição, e inspira qualquer um dos quatro músicos deste projeto é certamente inspirado por Zeca Afonso, portanto, qualquer um deles, eu e o Nuno, ou o Sandro, ou o Ruca, responderiam a Zeca Afonso, quase de certeza, portanto, acho que teria que ser o Zeca Afonso. Então vamos agora falar no tema. A música seria Os Vampiros. A toda a parte chegam os vampiros, pois são nos prédios, pois são nas calçadas, trazem o vento dos poços antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Essa curiosa, atual. Mas é uma estreia, julgo que ninguém, até hoje ninguém tinha escolhido. Normalmente a mais escolhida é o Redondo Vocábulo. Também as músicas dele são todas fantásticas. Mas... Eu pessoalmente gosto muito da Morte Saiu à Rua. Portanto, também é fabulosa. Estamos aqui a falar, estamos em sintonia. Exato. Passada a fase dos desafios, vamos falar aqui da componente da música, da maneira como ela é construída. Uhum. Se a música para vós, para este álbum, e já me disse há pouco que ficou alguma coisa na gaveta, né? Claro. São partes difíceis? Ou são momentos de inspiração e pouca transpiração? Ou mais o inverso? Não, é um misto de todas as coisas que disse. Algumas são partes mais difíceis, e outras são grandes momentos de inspiração e muito espontâneas e saem mais rapidamente. Como já tinha dito, isto é uma compilação das músicas que nós fazemos desde o início do projeto, da formação, em 2008, em grupo, e músicas que eu já trazia também do ano em que estive a trabalhar a solo. Mas, neste caso, houve mais transpiração para preparar as músicas para o disco. Ou seja, as músicas já existiam, já estavam no repertório, a maioria delas já estava no alinhamento ao vivo, umas estavam mais à parte, outras estavam mesmo a tocar, mas a transpiração aqui, o suar que elas tiveram neste trabalho, o esforço foi para pô-las em condições, pô-las com um arranjo renovado, com a ajuda e a inspiração do nosso produtor, que foi também o diretor musical da nossa pré-produção para chegarmos ao estúdio, o Carlos Barreto Xavier, e com a ajuda dele e com a inspiração dele, nós os cinco, acabou por ser ali 4+1, na sala de ensaios, transpiramos as músicas, transpiramos aqui o nosso trabalho para conseguir um bom resultado, o melhor possível dentro das nossas capacidades. Mas depois, em termos de composição, a maioria das ideias, algumas já sou eu que as trago, não é? Também daí o projeto ser o João da Ilha, já vem do tal percurso a solo que eu fazia, e depois também há ideias, todos os músicos no projeto são compositores, todos eles contribuem para os arranjos, todos eles dão ideias, e há uma democracia grande e funcionamos muito bem em conjunto, com uma empatia conjunta, e normalmente aí não há grande esforço, as coisas funcionam muito, muito bem, muito naturalmente. Mas pronto, a grande transpiração aqui foi para preparar as músicas para estarem boas, bonitas para o disco. Era isso que nós queríamos. O homem das cantigas, dos tempos modernos, ainda faz as rimas contra teus governos. Rimas de mostram sem piedade o mal. saber usar, dos que mais querem ter, para do povo abusar. Homem das cavernas, dos tempos antigos, aguenta-te nas pernas, lá os teus amigos. Olhando para trás, pegando neste disco, este disco é mais Ilha Terceira ou mais Terras do Sado? Epá, essa pergunta, olha, é inédita no meu repertório de questões. Olha, já consegui surpreendê-lo, já não é mal. Não, ainda bem, é uma pergunta bem feita. Eu aqui na capa do disco até há um agradecimento a dizer que há uma grande ponte que se faz entre a Ilha Terceira e as Terras do Sado. E, de facto, acho que este disco é um misto dos dois. Seria difícil dizer que pende mais para um lado ou pende mais para o outro. Eu diria que é mais Ilha Terceira, resultado das minhas origens e das composições mais antigas que estão no disco. Também são reflexo dessa minha origem. Pela inclusão da Chamateia, que é um hino açoriano, é mais Ilha Terceira, é mais Açores. Mas depois, também ao lado, Terras do Sado. Há aqui músicas, há aqui letras que já foram escritas, todo o meu percurso musical começou a ser desenvolvido em Setúbal, e portanto há aqui músicas que são específicas de Setúbal, que são, há letras que falam de Setúbal, que falam do Sado, há um ou outro apontamento nas letras, numa ou outra letra, e portanto está aí a forte presença também de Setúbal e das Terras do Sado. Daí que é um bocado difícil, eu diria que Analina é uma balança equilibrada, tendo um bocadinho para um lado e um bocadinho para o outro, mas nem mais para um nem mais para o outro, tem ambas as partes. Campos vazios, tanga na mão, é o conceito da nossa nação. A culpa é do centro, a culpa é do lado, são só mistérios e ilusão. A culpa da treta, ninguém se meta. Eu vou sair desta ruína. Eu estou na rua. Este é um disco, antes de mais, que eu permito dizer-lhe, que está atual, quer em termos da música, quer em termos de letras. Infelizmente, e pegando aqui, por exemplo, na ruína este país, infelizmente em Portugal, poucas épocas houve em que a ruína não fosse atual. Enfim, mas isso é um facto. Isso é um facto de que, infelizmente, dificilmente saímos de lá. Claro. Mas o gosto pessoal que eu tenho neste disco, independente de gostar dele todo, como já lhe disse, são duas músicas que dividem a minha paixão. Uma é o tempo, que curiosamente fala do tempo que se atrasa, que se arrasta, que se demora, quando vivemos uma época em que parece que o tempo nos foge. A outra, e com esta terminamos a nossa conversa, o jogo das cinco pedras, onde consegue, enfim, ter uma analogia, onde fala de fado, de Deus, de pão, de jogo, de que lhe dou parabéns e acho que ficamos com esta música para terminar, para que as pessoas de facto tenham a noção de que é que estamos a falar. Está bem. É daí que perguntei-lhe há pouco daquilo que era a inspiração e a transpiração. E já percebemos, ficou então algumas coisas arrumadas. Se isto foi o que apareceu, eu gostaria muito de ver o que é que está arrumado. Daí que a pergunta é esta: quando é que teremos, já não digo amanhecer, também entardecer não, poderemos pelo meio, há pelo menos a hora de almoço. Quando é que vamos ter a hora de almoço um outro disco de João Pedro Leonardo e companhia? Pois, se calhar será um horizonte, quem sabe. Muito bem, muito bem. Foi buscar uma inspiração. Já. Não, nós acabamos de gravar o disco e naturalmente aquilo já é uma coisa do passado. Uhum. É, nós continuamos a ouvi-lo, continuamos a divulgá-lo, a tocá-lo ao vivo. Sim, mas já não é vosso, já é de quem vai ouvir, que vai interpretar à sua maneira. Mesmo esta música que falou, a Ruína, é uma música, é das mais atuais do repertório, é uma composição mais recente e é de todos os membros do grupo, e a letra, quando a fiz, é do ano passado e já não considero tão atual, e embora ela tenha uma mensagem que no fundo é positiva, é para transpormos esta ruína e ultrapassarmos este país, mas tem sido uma ruína ao longo dos anos, né? ao longo do tempo da história da nossa nação. Mas é como digo, o disco já é um momento do passado, e nós quase que depois em conversa já vai surgindo de vez em quando, fala-se, pá, pronto, quando é que eventualmente poderemos chegar a um segundo disco, e nós vamos falando assim por alto, porque temos muita coisa engavetada, temos muita coisa já escrita, há muita música que ainda não tem letra, mas cá devia ter, isso também depende um pouco dos momentos de inspiração, e nós falamos que eventualmente daqui por uns 2 anos, 1 ano e meio, 2, se calhar poderá ser uma boa altura, dependente também da divulgação daqui do amanhecer e do trabalho que vamos ter ao vivo com este disco, e eventualmente daqui por 2 anos seria o tempo ideal para voltarmos a estúdio e registarmos as outras ideias, ou quem sabe, novas composições que com certeza vão sempre surgindo de todos nós, e portanto, talvez daqui por 2 anos, quem sabe, estará aí o horizonte. João Pedro, desejar-lhe as melhores aventuras para este disco, o melhor sucesso para a sua divulgação, e claro, já se fica prometido da nossa parte, se Deus quiser, cá estaremos à sua espera desse disco Horizonte. E da sua parte, contamos que possa fazer aqui no estúdio, até porque queremos gravar uns acústicos consigo e assim, apertar-lhe esses costelados, não virtualmente, mas mesmo com o prazer de um serrano que vai cumprimentar assim um açoriano que veio aqui para morar para o continente. Claro, muito obrigado pela atenção, e o convite está recebido, e quando tivermos a oportunidade de passar em Oliveira do Hospital, está combinado, vamos fazer aí um acústico. Abraço, obrigado por tudo. Abraço, muito obrigado. 5 pedras tenho. Ra-ra-ra.